Foi mais um dia em volta monotonia, causadora que causa falta de harmonia. Cadê a sintonia que existia antes, extinguida da esfinge em uma guerra constante? Fomos queimados, sentimos saudade, num ciclo que se retorna em ponto a bipolaridade. Entre brigas, fases, loucos de prazer, o sucesso vem à tona, vem a vontade de ter um ao outro pouco. Longe do mundo, procurando o segredo que foi guardado no fundo, no fundo do armário, no nosso cenário, riscando todas as datas, rasgando meu calendário. Só mais um dia esperando, o tempo passando, o futuro na sua argila, minha sede vai moldando. Mudou, subiu, voou, caiu. É só um pecado carnal que morreu e ninguém viu. Morreu e esqueci o que tinha acontecido ali. Esperei o logo mais pra esquecermos de tudo e juntos voltarmos à paz. De outra maneira sempre vem pra abaixar minha sobrancelha. Sobra céu e giz de cera pra eu pintar uma pá de estrela. Sou estranho, estralo da caixa na orelha. Tenho estado maquiado o tempo todo de olheira. Eu tirei a coleira. Tô tentando ser mais homem do que eu posso, fazendo besteira. Meu maior inimigo é o remorso. Eu meio que não mosco, posso te afirmar, meu coração, uma geladeira de aço. Faço o que eu posso e não posso mudar. Eu tentando não ter pudor, tão assustador quanto o pudor, tão inovador quanto o Google. Meu computador bugou, eu que lia Foucault. Agora quero pôr meu nome, não mudou. Mudei outro semestre que meu mundo gira. Olha a moral que eles estão dando pra um loucão de bira. Muito mais pra lá do que pra cá. Do tipo que quer parar de tossir, mas não quer deixar de fumar.